Ah, quem sabe agora. É, mas eu não quero ir embora. Paulo, pera, que deu eu aqui, ó. Aonde? Eita, não. Aqui, ó. Ah, você é esse daí? Eu sou o Fulberto. Ah, o Fulberto aqui apareceu. Tá, agora deixa eu ver o meu aqui, se você apareceu. Ô, Fabião, você apareceu. Eu apareci? Você apareceu. Agora, no seu fone de ouvido, Ah. Eu vou ter que conectar ele lá, que tá conectado à caixinha aqui, peraí. É, mas aqui não tô. Deixa eu ver. Eu vou tirar a caixinha e vou pôr o fone. Deixa eu só, pera um pouquinho só, Fabião. Tá. Eu tô me ouvindo Tá, mais pode ligar. do que te ouvindo. É engraçado. Será que você não tem que cancelar? Porque o som que eu tô falando tá voltando pro meu microfone. E pro meu fone de ouvido. Entendi. O meu também. Nossa, eu também. E parece uma voz poderosa, não parece assim? Olha o poder. Give your destiny. Muito poderosa. Mas é engraçado que parece que tá com problema de impedância, Fulvio. Tá muito baixinho o seu. O meu tá baixinho ainda, bem? Agora eu tô, apesar de uma chiadeira tremenda. Tá chovendo aí? Melhorou? Melhorou, mas a chiadeira continua. Tá, eu vou tirar essa chiadeira agora aqui, pera. Tá. É, eu sei. Espera um pouquinho só. Agora você não pode falar nada, que eu vou usar um filtro aqui, tá? Tá bom. Deixa eu ver que filtro é esse que era mesmo. É esse aqui, ó. Olha só, eu vou. Espera um pouquinho só, Fabião. Melhorou o chuvisco aí, Fabião? Melhorou, só que sua voz tá bem metálica agora. Você está aparecendo R2Z2. Melhorou? Ah, tá muito metálica. Alô? Tá me ouvindo aí? Espera um pouco, então. Alô? Tô ouvindo. Deixa eu só fazer Alô? uma coisa aqui. Alô? Espera um pouquinho só, Fabião. É que tá. O seu tá muito alto, né? O chiado aí. Alô? E agora, como é que tá? Continua com som esquisito, só que você não está me ouvindo, né? Fabião? O chiado aumentou de novo? Aumentou. A sua voz está boa, mas o chiado voltou. Deixa eu ver aqui. Mas tá do caceta, né? Espera um pouquinho só, Fabião. Deixa eu ver. Eu tenho que imprimir o chiado pra você aí. O seu chiado, tá vendo o gráfico aqui, ó? Sei. Fabião. Ah, tô ouvindo o chiado dar um baco cacana. Muito atraso. Melhorou? Melhorou. Só que eu não estou te ouvindo, você está falando alguma E a coisa minha aí? voz, como é que tá? Está baixinha. Vai dar para me ouvir bem? Não. Não, porque continua chiado, Tô né? falando no microfone. Nossa, tá ruim assim? Tá. Ficou tudo mais abafado, mas o chiado continua. Esse chiado é do microfone seu aí, Fabião. Ah, é? Deixa eu ver uma. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Eu vou tentar tirar o monitor aqui. Como é que você está ouvindo agora? Fabião?